sobre, falar sobre.

esta nova ingrediente, amor novo, tão diferente, como todo o sofrimento. Tão contente, tão contente, com esta nova ingrediente, amor novo, tão diferente, como todo o sofrimento. Tão contente, tão contente, com esta nova Canal 2 da Antena Web. Yeah. Mais Antena Web. escada rolante. Desce pela escada rolante. Com uma revista de bordados, com um olhar rutilante e os sovacos perfumados. Distante e reservada, nos lábios um bom batom, sempre muito bem gatinhada, cheia de rímel e crayon, e nas unhas um bom verniz. Vem avalhando a anca distraída ao ritmo disco dos beats. Je be dancing, je be dancing, je be dancing, je be dancing. A rapaguinha do shopping, no banco do autocarro, faz a pessoa da sua malha, faz o nariz delicado do suor da população e manifesta o seu enfado por não haver primeira classe. Já não conhece ninguém seu. Agora só anda com gente bem e vai ao sábado à noite à boate, espampanante que mascar chiclete, no vigor a juventude, com uma estrela decadente dos bastidores de Hollywood. Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood, yeah, yeah, yeah. Na praia, oh, que horas são? 5:30. Oh, leva-me contigo. Para onde? A dançar na praia. Só contigo? Sim, comigo. Dançar na praia, rolar no chão. Rolar no chão? Sim, rolar no chão, dançar na praia. Na praia. Ai. Leva-me contigo a dançar na praia. Fechou. Canal 2.

sutil. Passeia por mim livremente, como se fosse gentil. Oh, ave, ave, ave, ave, ave, ave. Que